pelo amor, pelo amor. Pra! Meus amigos da rua, como é que tá? Goiânia e Recife, eu vou sumariar. O sangue bom, me diz o som, como é que tá? Gostou do som dos loucos, é só conectar. Se for pra somar, que seja pra colher. Se for pra semear, produzir pra não perder. Boa semente de hoje, bons frutos no amanhã. Irmão, não apodrece a rapa, não estraga a mente sã. Porque meus versos, raiz que brota do chão, não tem estudo e minha arte faz parte da inspiração, a lealdade. Estudo que foi bom pra mim, o tempo é algo que não volta. Então eu faço meu jardim, aonde for, plante amor, não deixa padecer. Aonde for, colhe amor, nunca vai se crescer. O rap vive, esse é o rap, faz parte dessa conduta. Hip hop, essa é a saga, samurai, não foge a luta. Pelo amor, oi. Goiás tem Goiânia. Sem simila na pista. Eu tô tipo os mano do MST. Cê derra pra plantar, mas você terá o que colher. Pois não desisto não, irmão, tô nessa não é em vão. Semeando cada grão, paz e amor no coração de quem um dia se sentiu magoado. E quem me julgou se sinta perdoado. Terreno adubado, terra fértil pro plantio. A cada broto que se cresce, veja o que feito surtiu. Sente o peso em cada palavra cantada. Não julgue pela colheita e sim pela semente que é plantada. Pelo povo vence o jogo, pela nossa gente. Sei que as maiores árvores vêm das menores sementes, semeadas com alegria. Veja a tropa em geó regando e Recife a cria. Vê se não radia, deixo aqui a minha parte. Germina amor no coração pra que não se tenha um infarte. Ouvindo amor, faço amor pelo amor que em mim invade. Pois a arte imita a vida e a vida imita a arte. Pelo amor, oh, Goiás tem Goiânia. Sem simila na pista. Fazendo a ponte, Pernambuco e Goiânia. Enfiado no home studio, aproveitando a insônia. Assim é fácil, a rima te orienta. Falando leve no beat, anos 60. Vai, visto a camisa do time, que se firmei os elos. Abrindo percepções como quem abre o caderno. Amplificando em estéreo a minha rimática, pra que essa parada ecoe muito além da minha quebrada. É nós, as caixas, beat, papel, caneta. Vida, a cria que se cria em suas cabeças. Tô com a tropa das Olinda Goiânia. Fechadão com quem trabalha, que atrapalha, vai a lona. Sem cerimônia, tamo aí na atividade. No beat do calote, eu tô à vontade. Na naturalidade, minha cidade litorânea. Direto pro cerrado, saudações pernambucana. Pelo amor, oi. Goiás tem Goiânia. Sem simila na pista. A guerra é presente, mas nem toda história a guerra é consciente. Definitivamente, nem todos sabem por que fazem as guerras, várias eras. Hoje o que vivemos são consequências delas. Aprender com o passado, mudar no presente. 2015, a tropa H2, episódio 1, a guerra musicalmente consciente.